Chega logo é causando, toda cheia de marra. Na dança ela topa, ela para, ela quica, ela senta, ela crava, vai. O quadro em movimento, se segura na pressão. A batida é envolvente, o groove é pesado. Vou te penalizar quando bater no paredão. Devagarinho, bem gostosinho, solta o beat, meu pai. Senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. Senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. Ela tá metendo dança, ela tá. Senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. Levanta, senta, levanta, senta, levanta. Que ela tá metendo dança, ela tá. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, vai. Senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. Senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. Que ela tá metendo dança, ela tá. Sentando, sentando, sentando, sentando, sentando. Solta o solo, vai. Isso é de Rolex, viu, bebê? Chega logo é causando, ela cheia de marra. Na dança ela topa, ela para, ela quica, ela senta, ela crava, vai. O quadro em movimento, se segura na pressão. A batida é envolvente, o groove é pesado. Vou te hipnotizar quando bater no paredão. Devagarinho, bem gostosinho, quebra tudo manhã. Oh, senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. Senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. Que ela tá metendo dança, ela tá. Senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. Senta, levanta, senta, levanta. Senta, levanta. Que ela tá batendo dança, ela tá. Sentando, sentando. Prepara, sentando, sentando. Quebra tudo, bebê. Senta, levanta, senta, levanta. Que ela tá batendo dança, ela tá. Senta, oh, senta, vai. Oh, senta. Swing era total com o capitão. Solta o solo, vai. Fica mascando, beijar.